A semana agora acabou de começar, porque estamos começando mais um OrionCast, o segundo episódio, que já é um episódio especial, pois vamos listar todos os nossos jogos da década, os melhores jogos desta década. De 2000 a 2009, a única regra é o jogo ter lançado dentro desses anos. E hoje temos 7 meliantes aqui, começando comigo, Cetista, Homem Mal. Opa, tô aqui agora em HD. Lula Molusco. Opa, boa noite. Mr. Bubbles, Pascoal, o detetive atrapalhado. O clone e o Hyde, que não mata barata nenhuma. Como vão vocês, tudo bem? Primeiro. Beleza. Então agora vamos falar o que estamos jogando. Cada um de nós vai falar um pouco dos jogos que está jogando no momento. E depois do segundo bloco, a gente vai falar a nossa lista de melhores jogos da década. E eu vou rodar a roleta do Rolê Entrando aqui para poder escolher o primeiro que vai falar dos seus jogos. E vamos começar com o Pascoal. Pascoal, que jogos que você anda jogando? Então, eu tô jogando muito Call of Duty, Modern Warfare 1, que saiu pro Nintendo Wii, infelizmente, só agora. E comprei Silent Hill esses dias e tenho jogado um pouco. O jogo parece ser muito bom, não vou me aprofundar porque eu joguei só as primeiras 5 horas só. Depois eu me aproximo mais. Só, né? Só. Beleza? Beleza. E uma pergunta sobre o Modern Warfare 1. Como é que é a jogabilidade no Wii? Ela é boa? É ruim? Ela se compara ao Metroid Prime, por exemplo? A jogabilidade é excelente. Ela até supera do Metroid Prime. Beleza. Uh-huh. Obrigado por ter me lembrado. Então, mas nesse segundo, não sei se mexeram muito, ela ficou um pouco diferenciada, embora ela ainda seja muito boa. Ainda que eu prefira do World at War um pouco mais, assim. Mas não é costume, porque você já jogou... Você tava meio viciado no World at War, não tava, não? É uma diferença pouquíssima mesmo, assim, no ponteiro da mira. Mas é pouquíssima coisa. Pra quem começar jogando no Modern Warfare, não vai sentir diferença nenhuma e é excelente a jogabilidade. Muito rápido e a diferença é que no Modern Warfare ela é toda regulável, né? No World at War ela já vinha aquela jogabilidade e você não mudava, embora fosse muito boa, né? E você já jogou ele multiplayer no Wii? Eu só jogo multiplayer online, só. Eu nem fechei o jogo ainda. Depois que eu comecei a jogar multiplayer online, ainda não tive tempo de zerar o jogo, mas é muito bom, velho. Muito da hora. É bom, é muito bom. Excelente, são 16 fases, muito bem feitas, enormes. Devem ser as mesmas do 360, né? Como eu só tenho o Wii, eu só pude ver essa versão online, mas é muito legal. E pro Nintendo Wii é um gráfico muito bom também. Pô, legal. Eu gastei ele bastante no Xbox, talvez eu dei uma olhada nessa versão do Wii também, que eu tô curioso quanto à jogabilidade. A jogabilidade vale a pena você dar uma... No começo ela vai demorar a acostumar, mas depois fica bem... Pra quem acostuma, fica muito, muito intuitivo, assim, é muito boa mesmo. E Mr. Bubbles, o que, que você anda jogando, meu filho? Ah, essa semana eu joguei o Modern Warfare 2. Pra qual? Pro 360. 360. E aí, o que, que você achou? Ah, eu achei bem melhor do que o 1. Eu sei que você vai começar a discutir comigo aí, mas é bem melhor. Eu também acho melhor que o 1. Ah, então mas por que você falou que era ruim? Eu tenho as minhas ressalvas, só isso. Ah, eu só tenho ressalvas. Não, ó, eu nunca vi um jogo de ação / FPS trazer a realidade que traz no Modern Warfare 2. Eu tava até jogando, o Pascoal chegou a jogar umas fases lá em casa, não chegou? Não, o pouco que eu vi, eu pude ver que a ação é muito intensa. E ele realmente, eu joguei bem pouco, tô falando uma visão pouquíssima assim, mas o jogo parece ser realmente melhor que o primeiro, do que eu pude jogar. Eu terminei ele no veterano em 8 horas. Ele faz então, sempre questão de falar que ele fez final no veterano, mas beleza. Jogar no normal deve ser menos, deve ser umas 6, eu acho. Não, é mais ou menos isso. Então, mas vale cada hora, porque é intenso a jogabilidade. Assim, ó, pra mim, o mais importante que foi uma completa merda no MW2 foi a história. Eu odiei a história do Modern Warfare 2. Foi a pior história de qualquer jogo de FPS que eu já joguei na minha vida, assim. Cara, foi o pior disparado, eu odiei. Teve tanto buraco na história que, tipo, eu gosto muito de história em jogo, né? Tanto que o BioShock... Pra mim, é uma grande parte do que eu gostei do BioShock foi a história. Se o BioShock não tivesse uma história tão boa, eu não ia gostar tanto do jogo. E foi o inverso com o Modern Warfare 2. Se a história tivesse sido um pouco melhor, eu teria gostado do single player melhor. Mas o Special Ops e o multiplayer dele são supremos, assim. Os melhores multiplayers que eu já joguei de FPS foram no MW2. Mas a história de um single player é uma porcaria. É, eu só quero ressaltar que, por exemplo, quando essas franquias ficam muito famosas, que nem Call of Duty, por exemplo, eles geram muita expectativa. Então o pessoal, quando tá esperando o jogo sair, que sabe que vai sair, às vezes a expectativa é tanto que quando sai parece que não... Eu acho que um bom balanço entre a história e a ação do jogo compensa muito também. Se a ação pode compensar a falta de história nesse caso, né? É, bom... Pra mim é uma parte importante, assim. Então, pra mim, afetou um pouco. Mas a jogabilidade é ótima. Isso também não... Eu não vou falar que é ruim, porque a jogabilidade das fases, tudo muito bom. Mas, assim, pô, os russos invadindo Washington e eles vão lá defender uma lanchonete, tipo McDonald's, tá ligado? Porra, o que aquela lanchonete tem a ver que eles têm que defender aquela porra que é uma fase inteira na lanchonete? Essa parte achei mesmo, que é muito nacionalista mesmo. É tipo, é o espírito americano à flor da pele no jogo. O fato de ter a Casa Branca pegando fogo e você ter que ir lá resgatar, eu já achei já exagerado. É, sei lá. Mas ok, assim, a jogabilidade, o multiplayer também é excelente. O melhor multiplayer de FPS, mas o meu maior problema é a história mesmo. Então, mas não fala que eu não gostei, eu gostei bastante. E é melhor que o primeiro, sim. Então, beleza. É, vamos pular pro próximo. Homem Mal, o que você anda jogando aí? Olha, eu não tô... Ultimamente tô meio fraco aí. Tô jogando... Ninja Gaiden Sigma no PlayStation 3. Tô jogando Little Big Planet no PSP, que é muito bom. Já a gente pode até falar dele um pouquinho. E depois de algumas terapias aí, análises, abandonei meus medos e receios e tô jogando Tio Human de novo. Tio Human, cara. Pelo amor de Deus. Então você gosta de tortura mesmo? É uma coisa que... Você é masoquista... Não, é uma conquista pessoal mesmo. É aquele sentimento de mesmo que você começou uma coisa, você tem que terminar e ir até o final. É, tipo quando... Eu acho que eu serei um ser humano melhor depois de terminar. Tipo quando você conhece uma mulher feia no bar, aí quando você leva, você percebe que ela é feia, mas você fala, puta, não vai ter jeito, vou ter que traçar. Eu entendo. É, mas é mesmo. Eu sei como é isso. Então... Só que eu ainda acho que a mulher feia deve dar mais prazer que o Tio Rio, mano. Com certeza. Não, mas e o Little Big Planet, o que, que ele tem de diferente no PSP do PS3? E tem alguma conexão entre os dois, aliás? Olha, conexão entre os dois não tem. A única diferença entre a versão do PS3 e do PSP é que do PSP não tem multiplayer. Todos os outros elementos foram mantidos, tanto física, quanto editor de levels, quanto você trocar levels com pessoas, tudo isso foi mantido, só o multiplayer foi cortado. É uma ótima experiência. Quem não pode, ou não tem, que tem o PSP, não tem o PS3, pode jogar Little Big Planet tranquilo, que a experiência vai ser praticamente a mesma, só vai cortar o multiplayer, que é muito legal também no Play 3. Então só falta eu e o Hyde. Hyde, o que você anda jogando aí? Então, eu tava jogando Yoshi Island do DS, né? Só que eu parei porque é um jogo muito difícil, por incrível que pareça. Parece que é um jogo pra criança, mas não é. Eu não consigo passar aquilo. Eu desisti. Vergonhosamente desisti, não dá. E também tava jogando. Eu comecei a jogar o Batman Arkham Asylum. Jogo bem... E aí? É da hora o jogo, né? O gráfico dele é impressionante mesmo. De jogo de super-herói é o melhor que eu já joguei. Sem dúvida. É, tanto que tá na lista dos melhores do ano aí, né? É. Acho que talvez até... É, sim. Melhores da década, talvez. Deveria entrar, não sei. É mais exagero. Você não pode spoilar a lista de melhores da década antes, cara. Não, a gente tá falando da crítica. É. Mas é um jogo muito beleza. Bom. Beleza. E eu também tô jogando agora o Rock Band 2, que não é novidade, só que agora eu tô jogando na bateria. Aí... Ah, você comprou a bateria? Comprei. E aí, o que você tá achando? É hiper difícil aquilo, né? Eu não sei, então, eu jogava com você, né? Até te conheci jogando Rock Band, né? É, exatamente. Então... E eu não sei como você consegue fazer aquilo, porque o pé. O pé mata, é terrível aquilo lá, o pedal. Ele é fora de tudo, é muito complicado. Ah, então, pra mim. Eu acho que vale a pena. Eu eu também acho, quando eu comprei a bateria, eu me senti um mongoloide. Por uns 15 dias, assim. Eu me senti um lesado. Eu falei, nossa, eu realmente acho que é o instrumento que mais assusta de cara. E tem a curva de aprendizado pior. Mas depois que você aprende, é o mais legal. Eu acho que é o instrumento mais bacana. Não, é muito divertido mesmo. É mais divertido que a guitarra. Mais realista, né? É, todos é fora o vocal, né? Que o vocal é... não tem... é real, né? É, mas, é, então, pra mim, é, a curva de aprendizado maior foi a guitarra. Eu hoje eu jogo a guitarra no Expert, mas assim, é, eu não sou bom de ficar em todas as músicas acima de 90%, por exemplo. Eu consigo jogar todas no Expert, mas eu me seguro. Eu não jogo bem, mas a bateria eu jogo no Expert quase todas, é, mas isso porque eu já tocava bateria antes. Então, é, esse treinamento real me ajudou a passar para a bateria do Rock Band. Agora, quem toca guitarra, eu já ouvi muita gente falar que toca guitarra na vida real e acha várias músicas mais fáceis tocar na guitarra real do que tocar no Rock Band, que é muito mais difícil. E você, Hyde, que... Hyde e Mr. Bubbles, que eu sei que tocam a guitarra no Expert aí com muita mais habilidade que eu, podem falar, né? Então, a guitarra, ela não tem muito a ver com a guitarra de verdade, né? Ela te passa um pouco a sensação, né, de tocar, aquela... É... mais ou menos, ela ajuda. É uma sensação física só, uma sensação de você estar segurando o instrumento, porque eu toco guitarra também, e quando comecei a jogar na guitarra, foi um aprendizado do... É igual na bateria, que a bateria o cara que joga. A bateria tem o tempo, né? Tem várias coisas que. O ritmo, né? O aprendizado da guitarra nulo, não. Eu também já tocava guitarra antes e eu achei que ajudou bastante até na hora de aprender a tocar Guitar Hero. Ah, sim? Mas em que sentido? É, quando você faz o strum ou quando você aperta os botões? Nos dois, né? E a própria noção de tempo também, de música, né? A habilidade manual que você agilidade já tem também, que você pega, né? Com isso, ela serve um pouco. Ó, eu também jogo muito DDR, velho, mas eu fui numa festa e não me ajudou a dançar muito, não, velho. Nunca tem ninguém lá, não, velho. Não, pô, eles deviam lançar um Dance Hero, né? Ah, não, já chega com DJ Hero, Band Hero, tem Hero demais já. É, DJ Hero é um que eu tenho uma curiosidade grande. Ah, eu não. É um que eu tenho uma repulsa muito grande. Esse eu tenho curiosidade. É, então, beleza. No meu caso, eu tô jogando várias coisas, mas aconteceu uma tragédia. É, o meu... Eu tenho aquela edição do Modern Warfare 2, do Xbox, que vem com HD de 250, né? E o meu HD morreu, ele não reconhece mais o meu HD... É, então tudo que eu venho jogando, ele, né, não sei, eu dei pro Lula Molusco tá me dando uma ajuda aí pra ver se consegue salvar meus saves, porque eu tava tudo lá dentro e eu me ferrei, né? É, mas antes da tragédia acontecer, o que eu estava jogando era Assassin's Creed 2, que eu não joguei o Brutal Legend e eu não joguei o Batman ainda. É, mas o Assassin's Creed 2, não jogando esses outros dois jogos, é o melhor jogo single player que eu joguei esse ano. E não é porque teve o BioShock ano passado, então se não fosse o BioShock seria desses dois anos, mas ele é muito bom, tem muita coisa pra você pegar, muito colecionáveis, né? A jogabilidade dele é excelente, a história é excelente. Assim, eu não joguei o primeiro, o Assassin's Creed 1, porque as críticas foram horríveis, todo mundo que jogou me falou pra não jogar, não recomendou, mas o 2, um monte de gente recomendou, eu tentei dar uma jogada, eu simplesmente não conseguia parar de jogar ele, e é uma dos saves que eu vou perder, provavelmente, que eu mais vou sentir falta, é do Assassin's Creed 2. Esse é altamente recomendável jogar. É, eu também estava jogando o Mass Effect, porque eu estou começando a me preparar para o 2, né? É, eu também estava bem longe no Mass Effect, eu já estava com umas 23 horas nele. É um jogo excelente, mesmo passaram-se acho que 3 ou 4 anos dele já, 3 anos acho. E é um jogo excelente, e era muito bom eu jogando Assassin's Creed e o Mass Effect, porque o Assassin's Creed é tipo 1412 e o Mass Effect é não sei quantos mil anos pra frente no futuro, tecnologia e tal. Então eram dois mundos assim que eu aproveitei bem. E são dois jogos excelentes single player que eu recomendo sempre. Mass Effect é uma das joias aí que a Microsoft tem. E que a Sony, eu não sei, teve uma época aí, um rumor que ia pra Sony, né, que ia pro PS3, o Mass Effect, mas acabou não indo, e agora acho que a trilogia vai ser só pra Microsoft, e foi uma grande perda pra Sony, infelizmente, né? Porque quanto mais gente conseguir jogar, melhor esse jogo. Outro também que eu tô jogando muito é o Rock Band Beatles. Pra mim é o melhor jogo de música que já lançou, é melhor ainda que o Rock Band 2, mas isso porque eu gosto muito da banda. Eu sou muito viciado em Beatles, então isso fez ele ser melhor que o Rock Band 2 pra mim. Deixa eu ver aqui mais. O Modern Warfare 2 eu tô jogando bastante também. Eu já terminei o single player no veterano, e eu sei que vocês vão me encher o saco porque eu falo isso toda hora. Mas eu não achei ele muito difícil, porque eles mudaram uma coisa essencial nesse do COD 4, né? Que no COD 4, no single player, os inimigos eram infinitos. Então se você ficava numa tela e ficava matando inimigo, eles não paravam de vir. Você tinha que ir pra frente e chegar tipo num checkpoint pra parar de vir inimigo. Ou para vir inimigos na próxima área. E nesse eles resolveram isso. Agora tem um número finito de inimigos. Você tá numa parte, você mata, sei lá, 15 inimigos. Aí você pode ir pra frente sem ter mais inimigo até começar a vir inimigos de novo. Isso facilita muito o jogo e eu acho bem melhor. Assim, você se diverte mais do que você se frustra. Porque o COD 4 era uma frustração desgraçada com algumas partes. Assim. Então. Eu achei isso uma melhoria e não uma piora na jogabilidade do jogo. Tem muita gente que eu acho que não vai concordar, mas pra mim eu achei bem melhor. Mas o que eu tô jogando bastante nele mesmo é o multiplayer. Eu acho que eu já tava no level 42 ou 43, sei lá. Então eu joguei bastante no multiplayer. Já abri muito perk, muito kill streak, né? Que você mata 3, você libera o avião, mata não sei quanto. Então, eu já liberei muitos desses. Tem até uma bomba nuclear. Quando você mata 25 sem morrer, você libera uma bomba nuclear que, quando você solta, acaba o jogo. Tipo, pode estar, sei lá, faltando 5 minutos ou 6 minutos pra acabar. Se você joga a bomba, o jogo acaba ali e você automaticamente ganha. Se você estiver jogando sozinho ou com um time, o jogo acaba ali quando joga a bomba. Tá muito fácil você matar mais, né? Por causa desses kill streaks. Tem muito avião, muito helicóptero que você comanda, que você mata, sei lá, 10 caras, 15 caras, com um negócio só. Então eu acho que tá muito mais fácil de você matar mais, assim. Isso dificulta um pouco, mas tá bem mais divertido que o COD 4, o multiplayer. Então eu tô gostando bem mais. E aquele Special Ops, né, que são aquelas mini fases lá, aquelas missões que você joga de dois. Eu já joguei algumas com algumas pessoas, assim, e eu gostei bastante também. Foi a melhor adição que teve, assim. Eu ainda acho que o single player deveria ter sido co-op, né, você jogar o single player, a história inteira com outra pessoa. Mas esse Special Ops foi uma adição bem-vinda. E agora pro prato principal, a gente conversou depois de 53 horas de muita deliberação, muita conversa, muita cerveja, a gente conseguiu chegar numa lista quase unânime, de 10 jogos que marcaram essa década. Então, temos a nossa lista de 10 jogos da década e algumas menções, né? A gente vai falando se a gente tiver alguma outra menção que não conseguiu entrar na lista rapidinho e tal. Mas a gente conseguiu fechar uma lista boa aqui dos jogos e vamos ver se todo mundo concorda ou não, né? Eu tenho certeza que vai ter muito jogo que a gente esqueceu e vamos ser xingados por isso, mas tudo bem, né? Então vamos lá. O primeiro jogo que a gente decidiu, que marcou essa década, foi o Shadow of the Colossus, que eu acho que não é surpresa pra ninguém que esse jogo entraria nessa lista. E uma informação extra aí, a gente vai falar qual foi a nota dele no, no site Metacritic, que é um site que junta todas as críticas de todos os sites que deram para aquele jogo e faz uma compilação, faz uma média de 0 a 100. O Shadow of the Colossus conseguiu 91, eu acho que merecia mais, né? Eu acho que merecia uns 98, mas né, para um jogo de PS2 e tal, eu acho que tá uma nota ótima. E, assim, eu não sei o que vocês querem comentar dele, mas pra mim, o momento marcante do Shadow of the Colossus pra mim, quando eu joguei, foi o Colosso 12, eu acho, são 16 Colossos. O Colosso 12 ou 13, eu não lembro direito, que é um pássaro gigante, que ele vai voando e ele tem uma hora que ele desce até a areia e ele fica passando as asas dele na areia. Pra você subir pra matar ele, você tem que ficar correndo com o cavalo. Do cavalo você tem que pular na asa, aí você sobe a asa, vai no corpo dele, aí ele voa de novo e aí depois ele mergulha na areia e sobe pra você recomeçar tudo. Então, pra mim, esse foi o momento marcante do Shadow. Aí não sei. Qual foi o momento marcante pra vocês? O meu é daquele colosso que você enfrenta na água. Eu não sei qual que ele é também, mas ele é voador também. Acho que ele é o sexto. É o quinto. É um lago gigante que ele vem voando. Meu, dá uma sensação muito de velocidade quando você tá em cima do colosso. Não, e ele vem lá em cima no céu. Não dá, você não pensa que você vai poder. Você olha assim e fala assim, ah, beleza, é cenário. Você não dá pra perceber que você vai poder pular em cima dele. Eu quero só comentar do Shadow of the Colossus, embora eu não tenha zerado o jogo, mas eu joguei assim, um bom pedaço. E ele, pra mim, traz uma característica que, por exemplo, me remete até ao Ocarina of Time. É muito raro isso, eu posso citar no máximo 5 jogos na minha vida que me deram essa sensação de você realmente estar em um outro mundo, você esquecer assim, um pouco da realidade e você... E tá abandonado no outro mundo, né? Você tá abandonado, é aquela sensação de solidão, de que você tem uma missão a cumprir de verdade, esquecer que aquilo é só um jogo e você realmente se dedicar àquilo como se fosse a sua vida. E isso realmente é o que no Shadow of the Colossus pra mim marcou demais. Agora você falou bonito, hein, Pascoal? Aê, falou bonito. Eu concordo com o Pascoal, eu tive essa sensação também, terminei o jogo 5 vezes. E uma outra coisa que eu nunca tinha visto num jogo de videogame e que ele causava aqui em casa é meu pai pedir pra jogar. Ele gostava de ficar assistindo jogar. Ele adorava as músicas e falava, nossa, eu nunca vi isso. Meu pai pedindo pra gente jogar um jogo de videogame. E aí ele pedia porque achava lindo assistir. Lembra daqueles filmes épicos medievais, antigões, como Fúria de Titãs, esse tipo de coisa. E eu achava sensacional. A trilha sonora eu ouço até hoje no carro. E... concordo em cor, grau e gênero, acho que é a expressão da arte em forma de videogame, Shadow of the Colossus. E outra coisa, a história também, ela deixa muitos buracos, mas que ela dá dicas o suficiente pra você descobrir sozinho. Um exemplo é o seu relacionamento, assim, né, só pra dar um resumo da história. Você é um cara que chega em um cavalo num lugar, assim, em um lugar distante, assim, e você tá com uma mulher no cavalo que ela tá morta, a mulher tá morta. Aí você põe essa mulher num altar e vem uma entidade, uma voz falando que se você matar 16 colossos que fazem parte daquela área, ele vai ressuscitar aquela mulher pra você. E aí você começa a matar os colossos e tal, né, e um spoilerzinho assim, é que no fim assim, é muito difícil ver isso, mas os colossos, eles são inocentes na história. Eles estavam lá, eles não atacaram ninguém, eles não invadiram nenhuma terra, eles não fizeram nada de errado, os colossos. São animais que viviam em uma terra distante, estavam lá, sussa, não estavam fazendo mal pra ninguém, e você que é o inimigo, que você tem que matar eles pra fazer o que você quer. Então, é difícil as pessoas, às vezes, perceberem esse conceito, mas só de no fim você perceber esse twist na história, assim, que você é o malvado, que você é o inimigo, tanto que acontece uma coisa no fim que mostra que você, né, que você é visto como inimigo por muitas pessoas, né? Isso é muito legal, foi um twist em história que eu só vi no BioShock depois. O único jogo que me fez prestar atenção na história nesse detalhamento foi o BioShock. Então isso é um elemento muito legal do Shadow também. Pra mim, sobre isso que você falou, eu acho que o BioShock, só que o BioShock ele explica mais as coisas. O que eu acho legal do Shadow é que muita coisa fica no ar. Então, acho que talvez eles não quiseram responder mesmo e deixem esse trabalho para sua imaginação. Então, ele é um jogo que deixa a sua imaginação trabalhar mais livre nesse sentido. Isso que eu acho genial dele. Ele não explica tudo. Então, ele deixa a dúvida para você ficar pensando e você, pô, o que será? E aí se criam várias teorias, né, que o pessoal discute na internet. Isso aqui, mas será que é isso? A ligação com o universo de Ico, esse tipo de coisa. Eu gosto muito de jogo que faz isso daí. Deixa espaço para a imaginação das pessoas trabalharem. Isso eu acho sensacional. É, um dos melhores exemplos de buraco em história do Shadow foi o seu relacionamento com a tal da mulher. Você não sabe se é família, se é mulher que você ama, se é, sabe assim, se é esposa, se é namorada. Você não sabe nunca o que é. Então você passa o jogo inteiro matando um monte de gente sem saber exatamente quem, por que aquela mulher é tão importante pra você. Então isso também eu achei bem, bem legal, assim, eles deixarem isso em aberto. Mas... Beleza, então Shadow, só pra especificar, esses jogos dessa lista são jogos que nós jogamos, então se teve algum jogo que não entrou, que merecia, ou que a gente pode talvez achar que merecia, talvez a gente não tenha jogado ele. Então se alguém discorda de algum jogo que não tá na lista, provavelmente muitos de nós ou todos não jogamos esse jogo. Então assim, é só pra deixar bem claro isso, pra gente não ser tão crucificado, né? E também que a lista não tá em ordem também de grandeza, né? Exatamente, então Shadow, só porque eu falei do Shadow primeiro não significa que o Shadow tá em primeiro lugar. Não, ele é um dos 10 melhores, só, não tá em ordem de importância. E vamos pular pro segundo jogo. O segundo jogo melhor da década para nós é o Metroid Prime 3, pro Wii. Ele lá no Metacritic ele ficou com uma nota de 90. E Metroid é uma das franquias que tem mais sucesso, né, da Nintendo e na história dos videogames. Tem desde o Nintendinho Metroid. Mas esse Metroid, quando ele virou 3D com Metroid Prime, já fez essa mudança, né, que foi meio chocante para alguns, porque o Metroid era só 2D, era plataforma até então, né, e aí mudou para 3D e teve um sucesso aclamado e tal. Mas com o Wii e o Metroid Prime 3, a jogabilidade foi o primeiro jogo de tiro que o Wii conseguiu acertar os jogos. Conseguiu acertar o controle. O controle é excelente, a atmosfera é excelente. O momento pra mim do Metroid Prime 3 que mais pegou foi a luta contra o Ridley, que é aquele dragão, né, que tem em todos os jogos, você luta contra ele. E esse primeiro boss fight, assim, ele tá caindo em um buraco que parece que não tem fim, e você cai junto com ele, você luta com ele caindo nesse buraco, assim. Então tudo, desde os gráficos, a jogabilidade, até tem os pequenos detalhes da Samus, que ela usa uma máscara, né, você consegue ver o reflexo dos olhos e do rosto da Samus no espelho da máscara. Quando você faz o raio-x, você consegue ver os ossos da mão dela que atira. São esses pequenos detalhes, assim, que eles colocaram, que fez o jogo ficar excelente e merecer um espaço aqui na nossa lista de 10 melhores jogos da década. E vocês têm alguma coisa específica dele pra comentar? Com certeza tenho, né? Muita coisa pra comentar. Vou tentar não comentar tanto, mas enfim. O jogo, que nem você falou, é muito bom mesmo. Eu gosto do primeiro, que foi aquele que deu realmente aquela fama pro Metroid Prime, pra saga Metroid Prime. Mas eu acho que esse terceiro ele acertou em tudo, assim. É daqueles jogos que você joga do começo ao fim, sem reclamar de nada, assim. Ele é bom, o tempo dele é bom, as horas de jogo são muitas, mas também não são excessivas, assim. E ele não é um jogo que você trava muito. Eu achei incrível, assim, a arquitetura do jogo, assim, o design dele é muito bom, não só em gráfico, mas, assim, a construção gráfica dele é muito, muito bem trabalhada. Até remete a algumas coisas da história da arte e tal, onde eu pude reparar. E o jogo é muito interessante porque ele também, como Shadow of the Colossus, é um desses jogos que me fez me sentir uma missão a cumprir também. Foi um jogo que, quando eu terminei, eu senti ao mesmo tempo uma felicidade, um alívio muito grande também de ter conseguido concluir o jogo, porque é realmente uma aventura fantástica. Vale a pena conferir quem tiver um Nintendo Wii. também quero comentar sobre isso que ele falou do Metroid. Eu não terminei o 3, eu joguei uma fase inteira do 3, mas eu terminei o primeiro no, na época do GameCube. Mas uma coisa que eu preciso dizer da série Prime, eu acho que durante quando saiu da geração Super Nintendo, Mega Drive, que veio para a geração PlayStation, Saturn, a geração que os jogos começaram a ficar 3D, Sonic foi transportado para 3D, fizeram Mario 64 para 3D, mas o Mario 2D existe até hoje, né, então não se passou a essência. Eu joguei muito Metroid no Super NES, no Super Metroid, e quando eu joguei Metroid Prime a primeira vez no Cube, foi uma coisa que um jogo 3D nunca tinha me passado. Eu acho Metroid Prime 1, 2, 3, a série Prime, a melhor conversão já feita na história do videogame de uma série 2D para uma série 3D. Porque quando eu joguei o Metroid, o Super Metroid do Super NES, era um jogo que me dava uma sensação de solidão muito grande. E você tem isso no Prime, você tem uma sensação, você tá sozinho, você não tem a voz dos alienígenas do computador, não são coisas que são inteligíveis para pessoas, né? Então tá em inglês, são só barulhos, sons. Então eu achei incrível isso, que um jogo 3D conseguiu passar exatamente a mesma essência do jogo 2D, preservar aquela essência e evoluir. É muito difícil, e eu acho que a série Prime como um todo merece tranquilo aí com sobras tá nessa lista entre os 10. O próximo também é um jogo de Wii. Eu não sei se muita gente vai ficar surpresa que tem tanto jogo de Wii aqui, mas porque tá, o Wii tá com muita falta de jogo bom, mas os jogos bons que saem pra ele são excelentes. E o próximo, eu acho que ninguém vai discordar, é o Mario Galaxy. Ele tem uma das... Eu acho que teve a maior nota de todos os jogos da nossa lista, ele teve a maior nota do Metacritic. Ele ficou com 97 de 100. Mario Galaxy é excelente, né? É o melhor jogo plataforma 3D que existe. Pra mim, a melhor inovação dele foi a gravidade. Você corria e pulava alto o suficiente, você estava num planeta. Quando você pulava alto o suficiente, outro planeta pegava você pela gravidade e invertia completamente a câmera, o jogo. E era assim, essa dinâmica ficou muito legal. Eles usaram muito bem a jogabilidade do Wii em vários minigames. Tem um que o Mario, ele fica preso numas bolinhas verdes, e você vai lá com o emote, pega a bolinha e usa como stiling pra jogar ele onde ele precisa ir. Tem umas partes alguns planetas que você joga 2D, e o 2D também usa elementos de gravidade. Tem uns bloquinhos os bloquinhos falam pra onde a gravidade tá funcionando, se é pra cima, pra baixo, pro lado, e você tem que jogar pensando nessa dinâmica também. Então pra mim eles pegaram o 64, né, que foi um plataforma também excelente, e eles melhoraram em todos os sentidos, e é um dos meus jogos mais esperados pra 2010, é o Mario Galaxy 2, que eu acho que eles vão melhorar bastante. Eu também zerei, né, quero só comentar uma coisa interessante, que essa dinâmica na história, que eles criaram um universo, assim, o jogo Mario se passar no espaço, deu eles uma gama muito grande de possibilidades e fez eles não ter limite pra criar nesse jogo. Isso que eu achei interessante, eles inventaram um monte de coisa. No Mario Sunshine, que é um excelente jogo também, vale lembrar, eles só criaram de novo aquele Flood, que é aquela maquininha que joga água, que também foi excelente, mas assim, no Mario Galaxy eles criaram a roupa de abelha, a roupa de mola, criar a florzinha do gelo, é um monte de elemento que você não enjoa. Aquela roupa de abelha, quando eu vi ela na primeira fase, eu achei que ela ia ser usada o jogo todo, e ela é usada praticamente só na primeira fase, porque cada fase ele cria um elemento novo pra você inovar na jogabilidade e continuar jogando e se divertindo. E realmente essa coisa do espaço, da gravidade, fez o jogo, ele lembra muito os jogos 2D em termos de jogabilidade, né, aquela diversão, aquela dinâmica, e ele tem todo aquele fascínio do 3D, de você explorar, de você poder olhar longe. E é interessante no Galaxy que enquanto você tá jogando num pedaço da fase, você vê vários outros pedaços da fase flutuando em outras partes que você depois vai acabar acessando conforme o jogo vai se passando. É o melhor, pra mim é o melhor plataforma, e esse negócio de 2D e 3D, ele faz tão bem que eu acho que ele é um dos melhores plataformas 2D também, e é uma coisa que eles deveriam colocar mais no Mario Galaxy 2. Mais dos momentos 2D que o jogo teve, que também foram muito bons. Só quero lembrar que essa geração plataforma, assim, esses jogos plataforma, praticamente só restaram no Mario mesmo, né? Infelizmente, hoje em dia não saem tantos jogos bons plataforma, assim. E é uma coisa que eu acho muito ruim só o Mario manter esse tipo de coisa, porque, lógico que o Mario é excelente, mas só sai um Mario a cada 5 anos, né? Então seria bom se saíssem outros jogos de plataforma legais também, que a gente pudesse se divertir. Tem a série Ratchet & Clank que eu gosto muito, é que ela não é muito divulgada. É uma falha da Sony não divulgar esse tipo de coisa, eu acho. Porque a qualidade, se você for pegar a média de reviews de Ratchet & Clank aí no PlayStation 3, você vê que é tudo jogo pra cima de 9. E os caras não, simplesmente ninguém dá conta que existe. Eu acho que é falta de divulgação. Mas que realmente tem menos jogos desse estilo hoje, tem. Próximo, é, ele tem para duas versões, ele tem de Wii e tem de PS2. É, eu particularmente prefiro a versão do Wii pela jogabilidade, é, mas o próximo é o Okami. É, eu joguei ele no Wii, ele tem a nota dele é 90 de 100, então tem uma nota também muito alta para um jogo que não vendeu tão bem, né, e não teve tanta popularidade quanto merecia, porque esse jogo era para vender 5 ou 6 milhões, né, pra gente poder ter o Okami 1, 2, 3, 4 e 5, mas é uma pena que ele não conseguiu vender muito bem. É, eu joguei a versão do Wii, a jogabilidade do Wii parece que ele foi praticamente feito pelo Wii, né? É, porque esse pro Wii, né? Esse jogo, a jogabilidade básica dele, assim, para quem não conhece, é você é um lobo que você os seus ataques você desenha na tela. Então tem um ataque que você cria uma bomba. Você tem que desenhar a bomba para a bomba aparecer e poder explodir para poder matar o inimigo. Se você quiser dar uma espadada, você faz um risco em cima do inimigo, você dá uma espadada. Né? E o legal disso é que os ataques não são só esses. Tem ataque de botão também. Você tem as armas que você escolhe e você ataca como se fosse um beat'em up mesmo, que você vai apertando o botão e vai atacando. Então você combina esses dois ataques e é muito legal. A arte dele é o meu ponto principal do jogo. Parece tudo desenhado, sabe, bem estilo anime mesmo. As nuvens são aqueles riscos que vão rodando no céu, as montanhas ao fundo. Tudo isso você fica olhando e você às vezes até esquece de jogar o jogo pra ver o quão legal que é esses... a arte do jogo mesmo, né? Então esse é o ponto forte pra mim do Okami. Olha, o Okami, eu acho legal que... Eu joguei muito pouco. Não é um dos jogos do que hoje eu estaria jogando. Mas foi até o Lula Molusco que mostrou quando saiu no PS2. Aí eu vi e falei, olha, esse é um jogo que seria perfeito no Wii. E eu acho que, graças a Deus, não foi só eu que enxerguei isso, e ele saiu pro Wii também, e é realmente um bom jogo. Então, eu acho isso do Okami também. O Okami é um jogo tão à frente do tempo dele, que ele saiu de uma geração atrás do que podido que deveria. Então, não sei se os caras, não sei se já sabiam que ia ter o Wii, essas coisas, mas ele nasceu pra controle de movimento, sem ter controle de movimento no mercado ainda. Verdade. Então, e funcionava bem no PlayStation 2, mesmo sem controle de movimento, funcionava muito bem. Não atrapalhava em nada a sua jogabilidade. É claro, o controle de movimento pode realizar o potencial do jogo, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho isso, ele é um jogo tão à frente que ele nasceu uma geração antes. Sim. Eu acho que ele junto com o Shadow, eles são os jogos mais inovadores que a gente tem aqui na lista, como um todo, né? Tanto jogabilidade, história, arte, tudo, foi um trabalho tão bom, e é uma pena porque são dois dos jogos que tiveram menos sucesso em vendas, né? Eu digo, da lista. O Okami não vendeu tão bem. O Shadow, eu acho que ele conseguiu vender mais de 1 milhão pro PS2. Mas mesmo 1 milhão é pouco pro Shadow. E Okami, sei lá, acho que foi 400 ou 500 mil cópias também, foi pouquíssimo. Devia ter vendido 5 vezes isso, tanto pra garantir que a gente ia ter a continuação desses jogos, né? Ainda bem que o Team Icon, né, que é a empresa que fez o Shadow, vai fazer o outro jogo que vai sair pro PS3, mas é uma pena que o Okami, a gente não vai ter uma continuação direta, vai ter só o Okami Den pro Nintendo DS, né? Mas não é a mesma coisa, né? Eu não sei, eu tô com o pé meio atrás, mas... Ah, é que a Capcom desfez o time, né, que trabalhou nele, né? Então o time que trabalhou nele hoje são as cabeças que estão por trás de Bayonetta. Então as pessoas responsáveis, os criadores não estão mais ali pra trabalhar o jogo. Essa aqui é a real. Não sei, pode até sair uma coisa boa pra DS. Não sei. Mas não, também não levam muita fé. gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. O próximo é um jogo de PS2, é um exclusivo da Sony. É, God of War 2, ele teve a nota de 92 no site de 100. E assim, eu não joguei, eu não gosto desse tipo de jogo. Então, fala o que vocês acharam que são os principais elementos. O pouco que eu joguei, o que eu achei legal assim, foi as lutas de chefes, né, que aí foi meio que uma... Que é um dos motivos que eu gostei do Shadow também, foi os chefes gigantes que você tinha que ir batendo e tal, e essa escala, né, que o chefe era muito maior que você e tal. Então essa escala de jogo foi muito legal pelo pouco que eu joguei. Mas não é um estilo de jogo que eu gosto, então acho que eu não posso falar muito bem dele, não. Que vocês acham que são os pontos principais? Kratos, só isso. Vocês vão me jogar uma palavra, Kratos. O Victor falou que no Shadow o chefe é muito maior que você, e no God of War é o primeiro jogo que você joga que você é muito maior do que qualquer chefe e você é muito maior do que qualquer inimigo. Mas como assim? Eu não entendi o comentário. Você tá muito filosófico, Hyde. O que tá rolando aí? Não, o Kratos, ele é mais malvado do que qualquer vilão que tem no jogo, entendeu? Você não se surpreende, que nem você vai jogar Shadows of the Colossus, você se surpreende com o tamanho do inimigo. E no God of War você só se surpreende com Kratos. Você vai jogar que nem God of War 1, você vê ele retalhando, uma medusa, arrancando a cabeça de um centauro, e no 2 você ainda consegue se surpreender com as maldades dele. Eu acho que o Kratos é o malvado da história. É, poucos jogos que pra você abrir uma porta, você joga um civil no fogo. Pra você abrir um portal, você esmaga a cabeça do cara no livro. É, são coisas bem únicas dele mesmo. Não, eu concordo, é que eu acho que o God of War, que eu acho legal, né, que é um jogo visceral. É um jogo que você joga, sai o sangue da boca. Né? Então, é sensacional. A delicadeza com que o Kratos trata os inimigos é única. Então é uma delicadeza que você não vê em lugar nenhum outro jogo. Eu acho o melhor jogo nesse estilo até o momento, até eu jogar Bayonetta, né, mas eu acho que merece o título de jogo da década. Eu joguei ele, terminei ele 4 vezes também. Eu gosto muito do universo, o único que fala de mitologia grega, acho show de bola os caras terem escolhido esse tipo de coisa, porque fora isso, o que a gente tinha antes... no estilo, a gente tinha personagens como Ryu Hayabusa, que é algo bem japonês, não que eu não goste, eu gosto, adoro também Ninja Gaiden, e tem o Dante, que é o que vai me vir à cabeça agora. Então é um universo diferente, é um jogo ocidental, é um jogo oriental, é visceral, você não consegue parar de jogar, é impressionante, muito bem executado, trilha sonora eu acho maravilhosa, o visual, a arte do jogo é maravilhoso, história é muito boa, e o personagem é isso que todo mundo já falou, acho que é o anti-herói mais carismático que tem no videogame. Agora o nosso representante musical da lista. Foi um debate, foi uma discussão, a gente conversou bastante sobre isso, mas o que acabou ficando com a nota de 92 no site foi o Rock Band 2. Eu jogo bastante ele até hoje, o Hyde também, a gente comentou, né, já sobre isso no que estamos jogando. Pra mim ele é ele pega os melhores elementos de todos os jogos de música e ele coloca em um lugar só, e tudo é muito bem trabalhado, e tecnicamente ele é ótimo. O motion capture dele você vê os bonequinhos, né? Os personagens cantando igualzinho e tocando a bateria igualzinho, sabe? A minha esposa olha e ela fica impressionada com o quão perfeito é eles cantando, sabe? Assim, então eles dão um tratamento especial em cada música, mais de mil músicas para download, com um monte de estilos musicais representados. A jogabilidade é ótima, o multiplayer é ótimo, os instrumentos são ótimos. Foi o primeiro jogo a fazer, apesar de ser um time, né, que a Harmonix veio da Activision, né, a Harmonix veio do time que fazia Guitar Hero, apesar disso, foi o primeiro jogo que introduziu a bateria, introduziu a voz, então eles inovaram muito nisso também, tanto que o Guitar Hero depois acabou copiando deles, né, e colocaram a própria bateria e tal, essa própria jogabilidade, e pra mim eu não sinto a menor necessidade de ter um Guitar Hero, porque eu tenho Rock Band 2 e eu compro muita música online, então ele vai se renovando a cada pacote que eu gosto que sai. E esse é um jogo que eu vou jogar pra sempre. Pra sempre eu vou estar jogando Rock Band 2 e eventualmente Rock Band 3, né? Mas pra essa década, ele é o melhor musical dessa década, o Rock Band 2. Ele pega o que Guitar Hero tinha, né? Que já era genial, um simulador de guitarra, né? Era uma coisa nova. Acrescenta os outros instrumentos e te coloca a possibilidade de jogar isso online, né? Fazer, montar cada integrante da banda numa parte do mundo, né? Isso é genial em Rock Band. Ah, eu acho realmente ele muito completo. Acho que é o jogo musical mais completo que tem hoje, principalmente na parte de conteúdo. Mas eu discordo quanto a colocar ele na década, porque eu acho que Guitar Hero é um jogo muito mais reconhecido. Foi ele que começou tudo. Então eu vejo assim, no nosso meio de pessoas que jogam videogame, a gente joga bastante Rock Band. Mas para um público geral, o que eu sinto assim, ele é um jogo que nas festas aqui em casa ele sempre é rejeitado, né? Porque é um jogo em imitação de Guitar Hero. Então, por incrível que pareça, apesar de Guitar Hero ter imitado também colocando a bateria e colocando o microfone, eu acho que o nome do jogo musical da década, assim, que tá na cabeça da maioria do público, que é o povão, eu acho que é Guitar Hero. Mas eu concordo quanto a conteúdo, essas coisas, ele tá na frente. Mas como ícone da década para jogo musical, eu colocaria Guitar Hero na lista. Mas tudo bem, Rock Band é um bom representante. O fator que mais levou ele a entrar na lista, o Rock Band 2, foi o fator diversão. Mais pessoas se divertem mais com o Rock Band 2, eu acho, ao mesmo tempo, do que com os primeiros Guitar Heroes. Assim, você pega o Guitar Hero 3, no máximo duas pessoas podem jogar. O Rock Band 2, eu, por exemplo, eu comprei, acho que perto de 150 músicas já, né, na loja. Isso é muita música. Então, a minha lista de músicas no Rock Band 2 é gigante. Qualquer pessoa que vem, que eu tenho uma festa, que junta um monte de gente e vem aqui, vai ter alguma música que qualquer pessoa que estiver lá dentro gosta, e que vai querer jogar em algum instrumento. Ou vai querer cantar, ou vai querer tocar. Então, o fator de diversão dele, eu acho que é muito maior do que qualquer Guitar Hero. Tanto pela jogabilidade, que eu acho que foi o primeiro jogo que criou aquele modo de não falhar. Então, quem não joga bem pode jogar e não se preocupar com falhar e tal. Então ele é muito mais acessível. Claro que o Guitar Hero depois veio com Smash Hits, né, que você consegue adicionar qualquer pessoa a qualquer hora, pode ter três guitarras jogando, três baterias jogando. Sim. O Guitar Hero 5, isso, desculpa. Eu acho que isso é essencial no próximo Rock Band, porque é onde o Rock Band reprova nas peças aqui em casa. O pessoal não consegue jogar por causa da piração de menu mais. Eu tenho 199 músicas no Rock Band e 160 músicas no Guitar Hero 5. Eu não consegui jogar Rock Band na última festa aqui em casa, porque sempre tem alguém que sobe na bateria e fica batendo e volta o menu, porque é condicionado. A pessoa sobe na bateria, todo mundo quer bater. E aí o cara acaba voltando o menu. No Guitar Hero 5, em matéria de acessibilidade, você não tem esse problema. A pessoa entra e sai sem a música parar. Não interessa a combinação de instrumentos. Eu acho que é uma coisa que precisa ser feita num jogo que tem uma biblioteca igual ao Rock Band. Seria o meu sonho de consumo. A estrutura de gameplay de Guitar Hero 5 com a biblioteca de Rock Band 2. E eu acho assim, que como ele pelo conteúdo e pelo online excelente, é um jogo que eu nunca vou parar de jogar, e eu acho que muita gente que tem ele também não vai parar de jogar. E ele é um ótimo representante pra década, pra nós de música. Vamos ver se... Eu também concordo que ele não deveria constar na lista. Porque tanto ele como o Guitar Hero, eu acho que ele é o jogo primeira impressão. Eu comecei jogando com o Guitar Hero. e continuo com o Guitar Hero. E eu acho que bem, quem começou com o Rock Band, ele continua com o Rock Band. É a primeira aproximação que você tem. Eu tenho Guitar Hero, continuo com Guitar Hero, tenho guitarra do Guitar Hero, bateria do Guitar Hero, microfone do Guitar Hero, e me divirto tanto quanto o setista com o Rock Band. Eu acho que a gente escolher um fica meio difícil. Acho que a gente poderia colocar aí, vai, de gênero musical, escolher uma versão de cada que atende dois públicos. Eu acho que não de uma maneira geral. Eu não generalizaria desse jeito de, assim, todo mundo que tá Guitar Hero vai continuar Guitar Hero. Não, não necessariamente. Nós escolhendo o Rock Band 2 como melhor, nós estamos generalizando da mesma forma. Não, eu, assim... Eu concordo que um jogo musical tem que estar na lista. Não concordo exatamente no Rock Band 2. É, vamos fazer um só pra conversar... Vamos fazer um podcast só pra conversar sobre jogos musicais. Mas beleza, então Rock Band 2 e Guitar Hero 5. Próximo, exclusivo do Xbox por um bom tempo. Aí depois a Sony acho que percebeu a merda de não ter trazido pra eles. E eu não sei quanto pagou pra trazer pra eles, mas foi uma coisa boa. Que é o BioShock. Foi, a nota dele é 96 lá no Metacritic. Eu acho que merecia 100. O ponto principal pra mim da história do BioShock foi a história. Melhor que a jogabilidade, melhor que qualquer outra coisa, que a ambientação. A ambientação dele é também excelente. Mas a história que permitiu tudo. A história dele permitiu eles criarem a cidade Rapture, né? Que é a cidade no fundo do mar. A jogabilidade com os poderes, os plasmids que você consegue usar em conjunto com as armas, né? Você não usa ao mesmo tempo, mas você pode usar... Tem um que você solta um raio pela mão. Tem um monte de inimigo na água. Você solta o raio na água e ele eletrocuta todo mundo. Esse tipo de física é muito legal. Os Big Daddies, né? Que são aqueles fortões que tem aquela roupa de mergulhador que protegem aquela menininha. Você tem que derrubar eles. Cada luta contra eles é épica, né? Porque é tão difícil que você tem que se armar antes e tal. Então é um monte de elementos que juntaram pra um jogo excelente. Mas pra mim o principal é a história. A cena que você encontra o antagonista principal é uma das cenas mais épicas que tem em qualquer videogame até hoje. I am Andrew Ryan. And I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose Rapture. Essa cena do Andrew Ryan aí é aquela cena que, se fosse um filme, ia ser parodiada pelos próximos 10 anos, igual se faz até hoje com Poderoso Chefão e etc. Sim, exatamente. Acho que tá pros games como essas cenas estão pro se tá pra oitava arte, que é os games como essa cena que você citou, Poderoso Chefão, tá pra sétima arte. Eu não sei quantos outros jogos isso aconteceu, mas o BioShock, ele vai virar filme. E ele vai virar filme com um orçamento de, tipo, 150 milhões de dólares. O diretor do Piratas do Caribe, que é o Gore Verbinski, acho que é o nome dele, ele queria dirigir, ele produziu, ele foi atrás de investidor para arranjar dinheiro pro jogo, porque deve ser muito difícil você pegar um jogo e você ter isso para mostrar pro investidor e falar, olha, quero transformar isso num jogo. Como é que você mostra um jogo de, sei lá, 20 horas para um investidor falar que aquilo dá um bom filme? Você tem que conseguir dar uma resumida e tal, deve ter sido difícil. Mas ele achou que era, que era uma história tão excelente que merecia virar um filme. E muita gente achou também, pegou esse tanto de dinheiro, que é 150 milhões, pra fazer. E vai ser, eu não sei quantos outros jogos que transformaram em filme, mas esse é um dos poucos jogos que começaram como jogos e transformaram em filme, e não é o oposto, né? Um filme que se transformou em jogo. Então eu tô esperando muito por esse filme, e como a história pra mim é o principal, eu acho que vai ser um filme excelente. Eu quero ver como eles vão pegar todos esses elementos e transformar, né? Mas, pô, esse aqui, ele merecia estar nessa lista, e eu tô esperando muito o 2. Eu acho que o 2 vai ser bem legal também. Eu posso só fazer um comentário, assim, de quem não... Eu não joguei BioShock, assim, eu tô fazendo um comentário bem de quem tá por fora, mas o que eu acho que vale ressaltar no BioShock, até pra quem nos ouve e tal, é que ele conseguiu o que pouquíssimos jogos conseguem hoje em dia, porque o que vende muito hoje são franquias que já vêm desde 20 anos atrás, assim. E ele foi um jogo que começou do nada e conseguiu um nome forte e tal. Isso é muito interessante porque mostra como muitas vezes quem joga videogame hoje é preconceituoso com jogos que a gente nunca ouviu falar, né? Eu acho que vale ressaltar pra quem tá jogando videogame hoje, procurar jogos que de repente a mídia não fala tanto, quem sabe eles podem se tornar as próximas estrelas da mídia. Metroid, ou o próximo Mario, né? É verdade. E não só ele, outro que conseguiu dar a volta por cima foi o Assassin's Creed com o 2 também. E é o mesmo esquema, é um que veio do nada, é uma história que veio do nada, e eles conseguiram... O primeiro fizeram vender um pouquinho, o 2 eles conseguiram transformar numa franquia forte. Mass Effect também é a mesma coisa. E são jogos, eu concordo com o que você falou, são jogos esquecidos, que ele não tá na boca do povo, assim, né? E tem que sair um pouco de Halo e Metroid e Mario. São jogos excelentes, mas tem muita pérola por aí que anda esquecida por causa disso. O próximo da lista é o representante RPG japonês, que, claro, é um Final Fantasy, mas o escolhido pra cá foi o Final Fantasy X, a nota dele é 92, e eu faz muito tempo que eu troquei os RPGs japoneses pelos RPGs ocidentais, que eu acho melhores hoje em dia. Então, quem jogou, por favor, quais são os elementos dele que merecem estar nessa lista tão peculiar aqui? Eu acho que é só quem é fã de Final Fantasy que vai entender, né, o porquê que ele deve estar nessa lista, né? Eu acho, assim, pra quem é fã de RPG, né, que nem eu, a gente precisava, né, de ter um representante da década de RPG, que eu acho que essa última geração foi bem fraca, a geração atual tá bem fraca de RPG, que nem eu tenho Xbox, não tem nada de bom RPG pra jogar, e o último RPG, por incrível que pareça, bom que eu joguei foi Final Fantasy X. Eu quero comentar em cima disso, porque realmente, que nem eu, sou fã da série Zelda. Os últimos Zeldas foram bons, mas só se manteram na média do Zelda, assim. E, assim, vendo que na época do PlayStation e do 64 foi uma produtividade muito grande de bons RPGs, e eu acho estranho isso ter parado a partir do PlayStation. Parece que eles se focaram muito mais no gráfico do que em boas histórias, assim, e acabou meio que minando esses RPGs, e realmente falta bons representantes hoje em dia desse tipo. Mas o que vocês acham dos RPGs ocidentais? Porque, assim, eu vejo os RPGs ocidentais, tipo Fallout e Oblivion, por exemplo, são os dois maiores exemplos, assim, como bem mais acessíveis, porque é mais ação, são jogos mais de ação, a luta entre os... entre você e os inimigos, não é por turno, não é aquela coisa que tem que ficar esperando, tem aquela telinha que faz a luta abrir, é você luta ali na hora, e eles têm um escopo grande, né? E isso que você comentou de história, uma das grandes críticas, pelo menos que eu ouço, para RPGs japoneses, é que a história é sempre a mesma coisa, é o herói que precisa salvar não sei o quê, que ele é o principal, ele é o único que pode salvar algum mal que está destruindo algum lugar. Então, assim, são bem histórias recicladas, o que os RPGs ocidentais conseguiram quebrar também, no caso principalmente aqui do Fallout, que criou uma história completamente nova, que não é nova, que já tinha jogos nos PCs, né? Mas essa... trazer essa história para os consoles, e do jeito que eles trouxeram, foi um foi uma história que refrescou um pouco essa reciclagem, né, que os RPGs japoneses tinham. Aí não existia público grande, porque eu não sou um jogador de RPG. O primeiro RPG que eu joguei foi recente, que foi Fallout 3, isso depois do Cetista insistir demais. Mas eu sempre vi Final Fantasy, vi o público de Final Fantasy, e eu acho que é justíssimo ter o Final Fantasy na lista, porque, tudo bem, por mais que os JRPGs, os RPGs japoneses estejam num momento de crise, precisando se renovar, esse tipo de coisa, até para representar a década, acho que não tem nenhum RPG maior, e para quem foi na Video Games Live, cara, a hora que tocou o tema de Final Fantasy, não precisa dizer mais nada. Eu acho que é o nome de RPG que tem mais representatividade, apesar de não estar talvez no melhor. E a gente tem ainda aí essa semana saindo no Japão, né, o Final Fantasy 13 bateu na trave, na Famitsu 39-40. Vamos ver se vem alguma renovação, esse tipo de coisa. Mas eu acho o grande RPG da década, seria injusto colocar um jogo como Fallout ou Mass Effect, porque para ter a representatividade que um Final Fantasy tem, precisa fazer pelo menos 10 anos de sucesso. Aí sim pode dizer que chegou perto de um Final Fantasy, caso contrário, ainda não. Eu gosto muito de Fallout, adoro, o único RPG que consegui jogar, mas Final Fantasy é sinônimo de RPG pra mim. Não, assim, eu também respeito bastante o... Eu nunca joguei nenhum set, mas eu respeito bastante o nome e eu acho que ele tinha que estar representado aqui, sim. Mas a minha escolha pessoal, eu tiraria ele e colocaria o Fallout 3 como RPG da década. Mas eu concordo e entendo que ele tá na lista, porque ele representou o RPG nessa década muito bem. Mas o Fallout 3 ali tá faltando, mas beleza, eu concordo. Próximo é o nosso representante de sandbox, aqueles jogos de mundo aberto, né? E é o GTA 4. Foi a nota dele. Eu me enganei antes, que eu falei que a maior nota era do Galaxy. Não, a maior nota é dele, 98 no Critic. E assim, pô, GTA é GTA, e ele pra essa nova geração trouxe o GPS que fala, que tem carro que tem carro que não tem. São esses detalhes, né? Ele diminuiu o escopo, que o San Andreas tinha 3 cidades, agora é só Nova York, né, com o GTA 4, né, que é Liberty City, e é muito bem representado. Ainda tem os helicópteros que você pode voar. O multiplayer é muito legal. Eu joguei pouco multiplayer, eu não me interessei tanto quanto eu achava que eu ia me interessar. Eu tava com uma vontade muito grande de jogar o multiplayer dele, mas eu me decepcionei um pouco, mas é muito, muito legal, é divertido quando junto uma galera assim. E um ir atrás do outro. Tem vários momentos Exterminador do Futuro que um fica no helicóptero perseguindo gente em carro. É bem legal ver essas coisas. Ele é um ótimo representante do sandbox aí. E Rockstar é Rockstar, né? Não tem jeito. Sem falar nos conteúdos para download, né, que saíram aí. Eu acho que ele representa, ele merece aí estar na lista, porque ele representa que... Mesmo as franquias velhas, elas ainda conseguem se renovar de um jeito de parecer que é um game totalmente novo, sem background nenhum. Porque a gente pega o GTA 4, ele deu uma renovada, ele aproveitou tão bem essa nova geração nessa versão que ele praticamente matou qualquer versão anterior. Eu só não acho que ele matou as versões anteriores, porque eu acho que... Na verdade, ele aumentou o gráfico das versões anteriores, assim, e acrescentou muito mais detalhes minuciosos, assim. Realmente é um jogo incrível, eu joguei um bom pedaço, assim, né. Na verdade, eu não joguei, eu fiquei zoando um bom pedaço, né, porque em jogos de GTA é difícil você fechar o jogo. Normalmente você fica andando, porque é tanta coisa pra fazer que você perde, né, da pegando original. Puta, pagando ela e depois matando ela pra pegar seu dinheiro de volta, né. É bem por aí, né? Mas é interessante essa sensação de anarquia que você tem jogando GTA, porque pra quem não quer sair por aí fazendo loucura, é um bom lugar pra você se desestressar, né? Batendo nos outros, empurrando velhinha de eu... Mas assim, eu acho realmente um jogo excelente em termos de estrutura, porque deve ser muito difícil construir uma cidade daquele tamanho, com aquela gama de detalhes. E com uma física muito próxima do real e várias variáveis, né, que você faz de tudo ali, você se sente realmente livre. Só acho que é um jogo que perde um pouco na continuidade, né? Você fica muito que vago ali. Embora eu sei que tem uma boa história, né? Mas é difícil você se engajar na história. Mas é por aí. Mas é um jogo muito bom. Sobre a história, é que eu gosto, eu acho que justíssimo o GTA tá na lista. É uma das grandes franquias. É uma das grandes. Não, acho que é a franquia mais famosa da década, né? É, teve um crescimento muito grande na geração passada e nessa chegou arrebentando com o GTA 4. Mas é, eu achei GTA 4 sensacional. Particularmente, se é gosto pessoal, eu gosto do Vice City, porque eu vivi muito nos anos 80. Os anos 80 tem uma representatividade grande, mas eu acho que o GTA 4 é o auge da série. Até o momento, então. É, e tem cenas épicas também, eu acho, no GTA 4, são nível Hollywood, assim. Tem aquela zoação, tudo, mas tem conversa do Nico com a mulher do Faustin e esse tipo de coisa. Tem o esquema de você tomar decisões que você não tinha nos outros GTAs. Fala de você ter uma internet no jogo. É, teve muita inovação, como o Mimal disse, foi uma renovação muito grande para uma fórmula que já vinha sendo usada em 3 jogos. E que muitos outros jogos também entraram no embalo de fazer. Então é. Bom, pra então mim, tá super bem representado com o GTA 4 mesmo, que é o auge deles, eu acho. É unanimidade, não, então, né? Unanimidade não, porque eu prefiro o San Andreas, mas a gente pula essa parte. Mas então, aí o décimo jogo que entrou na nossa lista é o nosso representante do PS3. É, acho que isso meio que representa aí a seca que o PS3 teve por muito tempo. Agora tá melhorando bem mais, né? Com os Uncharted, né? E tal, com Infamous. Mas nessa década ele não teve tanta representatividade assim, que é uma pena. Agora tá melhorando, mas melhorou no fim da década, né? E o jogo que entrou aqui na lista para representar ele foi o Uncharted. O Uncharted 1. Por um motivo que a gente comentou no começo. Ninguém aqui jogou Uncharted 2 ainda. Então a gente não se sentiu confortável de colocar ele na lista e falar de um jogo que a gente não jogou ainda. Provavelmente o 2 entraria na lista se a gente tivesse jogado ele? Provavelmente sim, ao invés do 1. Mas o 1, ele é bom o suficiente para quem jogou para entrar na lista. Eu joguei, eu acho justo o Uncharted estar na lista. Mas eu acho que o Uncharted dele não representa só ele representa vários outros jogos, como jogos do estilo Tomb Raider, por exemplo, como jogos do estilo Gears of War, porque ele é um jogo que tem elementos de todos os jogos. Então eu acho que ele é um representante legal por isso, porque ele é uma síntese de vários gêneros de jogos e muito bem executada, talvez o melhor bem executada que já teve, porque é sensacional o jogo. Ele não acho que tenha um replay muito grande uma vez que você termina ele, mas ele é um jogo tão bem feito nas suas cenas de ação, na parte como ele varia a plataforma, perseguição, tiro. Ele tem um pouco de todos os jogos, assim. Eu acho que ele é um grande representante de todos os outros gêneros que talvez a gente tenha esquecido um pouco. Então eu acho justíssimo ele estar aí. É, sem contar também que acho que a cerejinha do bolo de Uncharted é a construção dos personagens. Eu acho que os personagens no Uncharted são mais bem apresentados do que a própria história. Eu acho que foi muito bem escolhido as vozes, a atuação de cada personagem. O fato de quando eles estavam fazendo uma cutscene lá, todos os atores que emprestaram a voz estarem atuando ali, todos juntos, fazendo a gravação de voz ao mesmo tempo que eles estavam atuando para aquilo virar 3D, acho que deu uma visibilidade muito boa, uma apresentação muito boa desses momentos, que inclusive às vezes a gente chega tão perto de um filme que às vezes você até se pega falando pro Nathan, não, o inimigo tá aí, não vira aí, igual você faz com o filme que você tá empolgado. Eu acho que essa construção, esse modo de se fazer jogo, acho que vai fazer escola também aí pra próxima década. E vamos ver se a gente joga o Uncharted 2 logo, né, pra ver a evolução disso, né, porque se o 1 entrou na lista, imagina o 2. Daqui a 10 anos a gente fala. Ah, beleza. E foi isso, essa foi a nossa lista. Se você concorda, deixa uma mensagem lá pra gente na parte do fórum do OrionCast. Se você não concorda, deixa outra. Tenta não xingar a gente muito, mas pode xingar, né? Fórum também é pra isso. E se você quiser deixar qualquer pergunta pra gente, a gente vai responder nos próximos casts. Então, se você for lá no fórum, no site da Orion, você vai ver lá perguntas à equipe. São perguntas que a gente vai responder no ar, entre aspas, né? Então, pode deixar sua perguntinha lá. Vamos deixar um post por episódio. Qualquer sugestão que você quiser, tem lá uma parte pra vocês também falar. A gente vai levar sempre em consideração. E obrigado por escutar a gente, e a gente vai sempre tentando melhorar, né? É um negócio em constante evolução. Ainda estamos gaguejando muito, estamos discutindo muito, mas com o tempo a gente vai melhorando. Se vocês tiverem qualquer tipo de sugestão para temas, deixa lá pra gente que a gente vai levar em consideração também. Listas, ou qualquer tema que vocês quiserem que a gente fale, fala que talvez a gente usa esse tema para alguns dos nossos casts. A gente tem um monte alinhado já, mas a gente adora as sugestões, beleza? Então, falou, obrigado por ouvir a gente e até mais. Até o próximo OrionCast.